Passo na raiz do tempo e os passos por andar nos passos caminhados. Caminho onde caminhas, passo a passo, e braço a braço meço o espaço dos teus braços. 89 mil quilómetros quadrados e um país por achar neste país. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La da da da da da da da.